Controle Salvador, este é o Gol 1816. Gol 1816, acione identificação, autorizada a chegada Mari, voando da presente posição ETAP, descendo para 5 mil pés. O ajuste em Salvador é 1010. Ciente, ETAP, 5 mil, 1816. São Salvador, Atena 3226, para o acionamento posterior pushback no 111. T111, autorizado acionamento, e quando pronto para o push, autorizado também, reporte táxi 3226. Não quero chamar adiante para o táxi, Atena 3226. No 3520, chame Recife, 126.85, alternando 125.45. Na 3522, bom dia, só identificação, até nível 3. 1896, descida 2, mil pés, hoje o Channel 0, 10, IVLS para a pista 10 de Salvador, reporta estabilizado. 1896, ciente, 2 mil pés, reportará estabilizado. No 54, muito bom dia, senhora identificação, está autorizada a chegada Mari, descendo a nível de voo 050, da presente voo a ITAP, informo que é o número 2 na aproximação. Gente, desce 050, que passou a pouso, mostra ITAP. Salvador, trip 5317. 5317, pode chamar o solo 129 para a cópia Belém, nível de voo 360. Ok, 129. 5317, já aprovado Belém 360, informação em curso é a Eco, altímetro 1010, portão é mota 13 do pátio principal, só um instantinho para a cópia, por gentileza. Está aguardando, gente, tá? Tá 3226 com 114 Fortaleza, 3 horas. 114, 3 horas, Fortaleza, táxi autorizado via Pátio Juliette, ingressando na Alfa, transfira 14286, altímetro 1010, boa viagem, tá 3226. 1010, Juliette, Alfa 286, lá no quartel, tá 3226. Trip 5217, cópia. A escuro tem 317. Aprovado Belém, nível de voo 360, via Aerovia Zulu 41. Pista 10 decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva à esquerda, perfil de subida é a Momo, Alba, Tronção, Trova. Controle 198, a torre 186 e o código é 5146 Trip. Autorizado Belém, nível 360, pela 3 do 41, decola da 10, mantém a proa até 2 mil pés ou 3 milhas, faz decolagem curva esquerda, saída Momo, Albo, Trova, controle 119.8, torre 118.6 dúzia e o transponder ficou no 46, 35.3 no 7. Correto, remota 3, deixa-me pronto, puxa acionar. Vou chamar, puxa acionar. Salvador, boa noite, Gol, no 896. No 896, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à mar, edição 060. Boa noite, identificou, chegada à mar, 060, boa noite, também. Boa Salvador, tá 3226, pode esperar o Nazário pronto, boa noite. Pista 3226, pista no zero, alinhada decolada autorizado, vento de 70 com uma dúzia. Desde alinhada decolada ao Nazário, tá 3226. Estabilizou no ILF com 1-8-6. 1-8-6, complete final, chame torre 1-8 decimal meia dúzia. Tem um bom pouso. Se Deus quiser, muito obrigado. Gol 1-5-4, livre de restrições à frente, descendo para 2 mil pés. O ajuste 1-0-1-0 está livre ILS para pista 1-0. Reporte estabilizado. Livre da restrição, direto 2000, 1-0-1-0, informa neutralizado, 1-1-5-4. Três, dois, dois, meia, decolado ao 06-19-8, controle, boa viagem. 19-8, boa. Torre Salvador, este é o gol no 8-6. Gol no 8-6, bom dia, tráfego avistado, vento de 90 graus, 13 nós, altinho, no 0-0, pouso autorizado, checa o trem. Trem está baixado e checado, poderia confirmar a temperatura? 29 graus. Ciente. Motor, eu tô 3226. Prossiga, tá 3226. Poderia, por gentileza, voar direto antecipada pra frente? Voar de coordenação com Recife, tá 3226. Aguarda, 3226. Remoto autorizado, chame do táxi. Autorizado, chama para o táxi. 3226, controle. Escuta, 3226. Acordo coordenação com o Centro Recife, só está autorizado a voar ZIPA, mas restrito no nível de voo 330. ZIPA 330, 3226. Grato. Oito no meia, no solo 09, libera a direita, 121 na décima 9. Não, obrigado, boa noite. Matou, boa noite, gol 186, livrou no sistema. Boa noite, gol 186, posição é a 10. Táxi autorizado até a da Juliette, aguardando para ingressar no parte 1. 10, é Juliette, guardando ingresso. 186. Autorizado para esta vez, sogou no 154. Gol no 154, completa final, chama a torre, 118, decimal 612, um bom pouso. 2627, bom dia. 1896, descendo agora para 2000 pés, o ajuste em Salvador 1090, está livre LS para pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Filmatiza 2000 1090, chamará estabilizado LS, gol no 896. Na 3226, chama Recife, 126, decimal 85, alternando 12545. 205, 255, boa noite, tá 3226. Igualmente. É o 10. O 11 é o tráfego da companhia que tá pousando aqui, ó. É o 10. Aposto, então, aguarda. Rádio, fica condicionado então após a saída do 190 da trip e prosseguir a via esquerda direto até o 10 então. 70 após o trip, esquerda 10, com 8 no meio. 35317, POP 85, autonomia 4 horas, 15 minutos, alterna São Luís para o pai. São Luís, 85415, táxi autorizado via Pátio Juliette. Vai ingressar na Taxiway Alpha, transfira para a torre 286, altitude do 000, boa viagem. Trip. Pátio Juliette, a ingressar, chama 286283, anota. Uno 154, no solo azul no meia, libera a próxima direita 121 na décima nota. Próxima direita, 219, bom dia. Dia. Uno 154, bom dia, pousou e voo, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 11. Alfa, Juliette, Pátio 1, 11, 154. 17 pontos. Salvador, 153, 17, pronto, ponto, espera, dono 0. Pronto, autorizado então aliar e decolar, pista 10, 60 graus, 8 nós, ano 0, no 0, notinho 3. Autorizado aliar e decolar, ano 0, no 0, no 0, 3, no 7. Uno 896, com fim de estabilizada. Estabilizado, 896. Completa final, torre 118, decimal 62, já tem um bom pouso. 86, obrigado. Torre, boa noite, gol 1896, estabilizado, ele é? Gol 1896, avistado, continua aproximação, Embraer da trip iniciou a laje pista 10, aguarde liberação, altímetro no 0, 1 no 0, 70 graus, é o vento, 62 nós. Gente, aguardando, gol no 896. Voo 896, cheque o trem de pouso, vento de 70 graus, 08 nós, pista 10, pouso autorizado. Abaixada travada, livre posto na 10, voo 896. P53, 17, decolado aos 19, controle agora em 119, decimal 8, boa viagem. Tavares, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Trip 5317. Trip 5317, bom dia, contato radar na decolagem. Suba nível de voo 360, saída Momo, Albutrova. Ciente, para o 360, Momo, Albutrova, 5317. Para a posição 1-1, gol 1-1-5. Autorizando.